Alors, on a un tout dernier appel. Allô ? Oui. Bonjour. Oui, je vous écoute. Hola, bon dia, Lionel. Muito bom dia. Qual é o seu nome? Silvia. Muito bem. Um nome que eu conheço, parece que. Então, tudo bem disposto? Sim, está tudo bem. Muito obrigada. Certamente uma dedicatória, não é? Sim. Sabes bem que sim. Queria desejar um feliz aniversário à minha irmã Cristina. Sim. Queria desejar um feliz dia para ela, junto com a família, e um beijinho para eles todos, e para nós todos. E também um abraço à comunidade portuguesa e às pessoas todas que fazem parte da rádio, que escutam a rádio, e à comissão, aos menóbulas, a vocês todos, a nós todos. Então, olha, muito obrigada, também um ótimo domingo para ti e toda a tua família, e tudo o que é de bom. Muito obrigada, até breve. Até breve. Então, eu tinha dito que já tinha acabado, mas ainda não acabou. Houve mais um telefonema e, portanto, nós também nos associamos a esta dedicatória e desejamos um feliz, feliz aniversário à Cristina da Rádio Arquivos. Para ela, muitos, muitos beijinhos da parte de nós todos.